3 no solo. Azul 27 no 3 no solo, aos 25, livre na eco e mantém a estação. Eco vai mais central. O Santa 3152 informa que avistou a 1200 metros. Santa 3152, pista 28 livre, pouso autorizado 220 graus 07 nós. Autorizado o pouso 28, Santa 3152. Para o táxi, Santa 4768 com 178 a bordo. Confirme em autonomia, tem 4738. 9 e 10, 5 a terra. 2 e 10 de autonomia? 0310O. 4738, táxi autorizado via pátio 3, taxiway Kilo, chame antes da taxiway, no ponto de espera da taxiway Golf. Pátio 3, Kilo, reportaria no ponto de espera da Golf, 4738. Confirmando a pátio 3, Kilo Alfa até o ponto de espera da Golf. Chama aqui, pátio 3, Kilo Alfa. I'm not sure if it'll do for a test, just like a second. I thought it was going to be first and by. There's the four. Gol 098, é a torre voltando? Afirma. Gol 098, a segunda companhia à sua direita, está puxando a nave 2, ingressar a cauda na Taxi Índia, está logo livre, está autorizado ingressar a Juliet, portal 02. Observando o tráfego da TAM, que parqueará, corrijo, que taxiará a sua esquerda. Tá, visual com TAM, visual com Gol, após o TAC 2, Gol, quando 098. Passarindo após o Gol à frente, está autorizado Juliet, remoto no 2. Passarindo 2224. Diga! Após o Gol ingressar a pátio, siga o mesmo via Juliette remota 1 a 2. CS grato. Stan 3600, desça para 4000 pés. O ajuste no 013. 4000, cono 013, está 3600. Stan 3152, solo aos 28. Mantenha a posição embaixo do táxi. Mantenha a posição agora para o táxi. Posição 3152, fala com outra chuva leve na final e no cruzamento da cabeceira. Ouvindo? Chuva leve na curta final no cruzamento da cabeceira. Irei para interceptar a chegada e pitch, reposto para a descida. Acionando a identificação e, se possível, solicita a proa direto do Serra Victor 361. E a posição que eu estou mantendo atrás do ATR, eu não sei se conseguimos livrar completamente a pista. Não, não, o senhor mantém a posição, no momento o senhor não está livrando a pista, mas não atrás que dá uma aproximação, já será liberado. Ah, então mantém a posição, obrigado. Azul 27 na 3, após a passagem do Airbus da TAM à sua frente, está autorizado cruzar táxi a via Alfa e Kilo até o pátio 3, a posição prevista a 3 Lima. Aqui é o Airbus, via Alfa, Kilo, pátio 3. Transuno 52 autorizado Alfa Juliette remota 1-4. Alfa Juliette para remota 1-4, tá? Transuno 52. Eu vou no 9-2-6, com estacionamento no 1. 9-2-3, aguarde. Aguardando, vou 9-2-3. Called Five Shows of Boys and Boys. We have one Blue 9172, taxi approved via 813, call me before taxi queue. Portugal 024. Portugal 024, stand by. Informação 37 já vou cruzando a parte agora de passagem ao tráfego após Juliette e o seu portal agora é 09. Ok. Após o voo, Juliette para o portal 09, então 3152. Então 4738, autorizado em mantendo 0. Em mantendo no 0, está 4738. 9213 na Gol, na escuta. 9213 na escuta. 3600. Na escuta, senhor. Portão 2, liga a chamada no táxi. Corrige, portão 01, liga a chamada no táxi, 9213. 9213, inicia na hora, chamada a táxi. Iniciando o TAM, 4738. Kilo Alpha, call me, hold short, taxi go. Airport 904, start open, pushback approved, call me right into taxi. Pushback approved, call for taxi, push kill 04. 4738, decolado do 34, controle 19-8, uma boa. 19-8, uma boa. Boa noite, contato radar, via saída Momo, suba para nível de voo 370. 370 na Momo, possibilidade de coordenar para ti? Tem, já guarde coordenação, então 4738. Ah, por escuta, muito obrigado. Salvador, boa noite, eu tenho a 3398, informação Bravo. Tá, 3398, aciona identificação, via chegada PPP 12, até o nível de voo 120. 120, tá, 3398. Bom, controle, autorizaria o próprio TPP para o 3398, mas a vez ele vai ter que fazer porque é antiga informação. Tá, 3398, autorizado o desvio. Aguarde para voar TPP 1, número 3 na aproximação. Sente, então vai voar na Pro 075, tá, 3398. Sente, copiado. Autorizado, tá, 3600. Tá, 3600, complete na linha Sector 8, chame a torre, frequência 118, decimal 95. A chamada boa, tá, 3600. Tem alguma velocidade recomendada para 3398, tá? 250 nós, inicialmente, tá, 3398. 250, repetindo. Situação, reporte visual com campo, último tráfego pousou, reportou chuva leve. Na final é no cruzamento da cabeceira. Ok, sente vai informar a visual, tá, 3600. Para o tráfego, gol 9213, 181 na borda, antena Galeão, 4 horas e 15 de autonomia. 9213, autorizado táxi via pátio 1, pátio 3, quilo e alfa, chame antes taxiway gol. Pátio 1, 3 quilo alfa, chamará antes da gol, gol 9213. E 1-2 até o nível de voo 130. Tá, 4738, após o cruzamento com tráfego nessa posição de 1 hora, 16 milhas, rumo sudeste, cruzando nível de voo no 40 em descida, um Alfa-Tango 72 será autorizado direto para o TI. Ok, aguardando o cruzamento com tráfego, 4738. Alta 3600. Tá, 3600, pouso autorizado, pista 28, vento 230 graus, 07 nós. Recebi pouso 28, tá, 4738, ciente, autorizado direto frutir, suba e mantenha nível de voo 350. 350, respreto, pro de frutir, tá, 4738. Passaredo 2222, desça para 3000 pés, o ajuste no 013. Descendo para 3000, no 013, 2222. Luciane. Firmativo. Está na parte do aerostado, é qual, da 17 ou da 90? Da 10. Correção da 28. Aguarde, qual é para o Serra Fox Trot Branco? Claro, Portugal 024, tax approved via April 1, April 3, taxiway Kilo and Alpha, hold short, taxiway Golf. Turn runway April 3 via Kilo, taxiway Alpha, hold short of Golf, Portugal 024. 3600 no solo 40, livre a última esquerda, chame livrando. Última esquerda vai informar livrando, tá, 3600. Usa para 250 nós. Tan 3398, desça para nível de voo 050. 050, 3398. Tan 3600, autorizado livrar à esquerda na Charlie, táxi via Índia, portão 06. Charlie Índia para o 06, Tan 3600. 222, número 1, na aproximação. Ok, se possível, vá ao 363. Autorizado, passarei do 2222, desça para 2500 pés, autorizado a final aliança 3, responsabilizado. Descendo para 2500 pés. Voando para o 363, autorizado ILS X-Ray da 28 e reportará estabilizado. Passageiro 2222. Azul 2940, desça para nível de voo 060. Para 060. Go 9173, runway 28, clear for takeoff, wind is 2, 3050 knots. Clear for takeoff, runway 28, go 9173. V2 3, aproximando a ponte espera, pronto. Boa 9213, autorizado, Alina. Mantenha a pista 28. Ali mantém 28, boa 9213. Uma desça até o nível de voo 120. Boa 9173, airborne in 4-3. Salvador Departure 119.8. Salvador 119.8, have a good night, sir. Go 9173. Salvador, Serra Foxtrot, Bravo, Serra Foxtrot, Bravo. Tá autorizado Salvador Golf Victor Alpha Charlie, nível 410, via rota do plano de voo. Decolagem 28, primeira curva direita, subida Aaron. Então, Zipar Transition, Arão, Zipar Transition. Correção, Arão, Transição Zipar. 5061, transponde e controle 198. Pode desvio 3.64. Subida Arão, Zipar, Transição 5061, 198. Good evening, this is Go 9173. Passant 2300 to 360. Go 9173, with the contact climbing to flat level 360 via level 1 departure. Climbing to flat level 360 via LF 1 departure, go 9173. 9213, decolagem autorizada, pista 28, vento 230 graus 07 nós. Iniciando da 28, go 9213. Tá, Fox Bravo, me escuta? Me escuta. Confirme, transponde, copiado? 5061. 5461, corrigindo. 5461. Oceaneia 6074, boa noite, acione a identificação, autorizar a chegada PPT 1, desça até o nível de voo 130. 4062, autorizado, Degil. Apesar de Deus, 4062. Nine 173, climb and maintain flight level 320. Okay, we are now restricted flight level 320, go 9173. Cessna 98, go 9213, grato, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, é o gol 9213. O 9213, contato radar, suba e mantenha nível de voo 100, saída salvo 1. Ok, saída salvo 1, mantém uma centena, 100, voo 9213. Controle Salvador, passarelo 222 estabilizado em LS. Passarelo 2222, completo final LS Actuation, minha torre, frequência 118, decimal 95. 1895, passarelo 222. Então, 3398, desça para 25010, autorizada a final LS Axway, reportabilizado. Verificante, autorizado o procedimento, reportabilizado para 3398. Gol 9213, autorizado direto Leda. Direto Leda, ainda restrito uma centena? Afirmo. Então, direto Leda, mantendo uma centena no restrito, gol 9213. Azul 2940, desça para 4000 pés, o ajuste no 013. Para 4.1013, 2942. Exato, Vitória da Conquista, via rota de voo, Alefa Plot direto. Nível 180, saída Alefa 1 Alfa, com primeira curva direita após a decolagem. Transponda 5454. Vitória da Conquista, conforme a rota do plano. Elefa o Pilar, 180, Elefa 1 Alfa, saída curva direita, 5454, transponder, o 2228, confere. Correto, reporta push, você é 2228. Reportará push, 2228. Para cruzamento da 197, Serra Fox Bravo. Serra Fox Bravo, autorizado cruzar 197, Quebec Mike, reporta na Lima, para o ingresso Plat 1. Quebec Mike, reporta na Lima, Plat 1. Controle, após desvios do azul 4062, para devolver a proa do Serra Vita 362. Azul 4062, afirma. Após o desvio, Serra Vita 362. Obrigado, 4062. Azul 2940, informa quantas milhas irá manter essa proa. Aqui já estamos apoando o 362. Sente atualizado, Serra Vita 363, desce até 3000 pés. Azul 2940. Ok, pensando para 3000. Serra Vito 362. Prossegui descida, azul 4062. Azul 4062, aguarde descida, informa o tráfego nessa posição de 9 horas, 7 milhas, rumo sul, cruzando o nível de voo 080 e subida para 1 centena, um Boeing 737-800. Gente, atingiu, mantenha nível 120, azul 4062. Estabilizado NSX Rail, tá? 3398. Pan 3398, completo final LS X-Ray, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Qual a torre agora, Pan 3398? Azul 2940, reduza para 1809, desça para 25010. O ajuste no 013, autorizado, final LS X-Ray, responsabilizado. Ok, para 2500, reduzindo para 180, o azul 2940. Gol 9173, call receiver center, frequency 126.0, if unable 128.8. Call now receiving 126.0, backup to 128.8, go 9173, have a good day. Azul 4062, desça para 4000 pés, o ajuste no 013. 4000 no 013, 4062. Chanel 6074, autorizado, direto Oplin, desse se mantém até o nível de voo 130. Voo 92113, atinge mantém uma centena. Voo 92113, ainda mantém uma centena, aguarde o cruzamento com tráfego na sua posição de 10 horas, quais são? 2 horas, 17 milhas, rumo ao nordeste, cruzando o nível de voo no 40, em descida para 130, com Airbus 318. Ah, sim, está com ele no visual, no voo 92113. Será que está lendo o aproximamento? Estou com 1.200 pés, voltar 3398. 3398, vento 220 graus, 05 nós, QNH 10 no 3. Autorizado, pouso, pista 2. Autorizado, pouso, pista 38, tá 3398. Estabilizando o localizador azul 2942. Azul 2940, complete na linha Textuation, na torre, frequência 118, decimal 95. 2-3895, gráfico 2942. Azul 4062, desça para 2500 pés, o ajuste no 0-3, autorizado, afinal a linha Textuation, repassabilizado. É, espada 2500, repassabilizado, já passei a mesa. É, porta azul ao campo. Portará 2942. Tráfego superado, submantém nível de voo 360. Sobe ao 360, voo 92103. Oceané 6074, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 3. 4.000, 1.0 no 3, 7, 7, 7, 4. Oceané 6258, acione identificação, autorizada a chegada a TPIP 1. Desça até o nível de voo 080. 80. Autorizado, táxi Juliette Alfa, reportante da Delta. Juliette Alfa, reportante da Delta. Eu confirmo novamente que o passarelo não está visual equalizador no Pátio 3. Qual a posição? Prevista 4.000, manter a posição, vou confirmar com o Infraero, passarelo 2. Ok, mantendo a posição. 3398, solo ao 53, autorizado táxi Alfa, Kilo, 43, porta ingressando 43. Alfa, Kilo, 43, porta lá ingressando 43. Roger. Let's make a position, ok? Aircraft on final. Inside, spot show 024. Azul 2940, autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus, 069. 52940. O passarelo 2222, o balizador informou pra gente que tá na frente da posição 4.000, confirma não visual ainda? Não visual, 4.000, é essa a posição, correto? Afirma. Ok, aguarde. Ingresso no pátio 3, o TAM 3398. Ingressa, mantém a entrada para 3, o TAM 3398. Mantém o quê? Através do qual? Mantém através do posição 01 no pátio 3, TAM 3398. Tente mandar lá. Táxi até 743, mantém a posição. Ah, o gate previsto é o 02, Tati. Não estou ocupado. Está frente, tá? 3398. Passarelo 2228, pronto para pushback acionamento. Passarelo 2228, autorizado push. Reportará para o táxi, o passarelo 2228. Já, Fox Bravo, autorizado táxi Alfa até a ponte esperada 28, quando dá, reporta pronto. Para a Serra, Fox Trot Bravo, reportará no pronto no ponto de espera da 28. Reporte Galo de Zero de Fora, clear lineup in maintain, 1828. Clear for lineup and right, 1828, Pascal 024. Pilot Roger, just confirm, total red. Azul 4062, complete na linha flexuation na torre, frequência 118.95. 2895, bala. Bala. Aracaju. 134, aguarda a copa. Guarda. Azul 2940, solo 56, livre à esquerda, reporta as DAL. Usando a esquerda, reporta as DAL. 2942. Torre, boa noite, Azul 4062, no LS da 2. 062, continua a aproximação e forma a está livre. Continua a aproximação, Azul 4062. Ingresso para João, tá na 3398. Mantém a posição, 3398. Mantém. Antes da Alfa, 2940. 2940, Kilo Pat 3, 3000, posição no Pat 3. Kilo Pat 3, Kilo 2942. I want to use the fog light, I confirm Rene 28, wind 220 degrees, 05 knots. Let's start the confirm, I said, watch for the fog. Confirmando o azul 2940, posição prevista 3 Lima. Fica até de sinalização no solo aqui. O 1098 na escuta da torre. Prossiga. Deixa o modo puxa. A gente tá só uma porta, só um porão que tá aberto, que ele tem mais um funcionário. Seja. Azul 4062, autorizado. Pulso 28, vento 220, grau 049. Nível pouso 4062. Outro Brasil de Fó, Airborne 958, call the pass control 120.8. 120.8, pode call 0 do Fó, boa noite, obrigado. Pátio, pode call 0 do Fó, Airborne 1.8. 0024, ready contact on the platform, maintain flight level 3, found 0 do Fó, man on departure, change frequency to 119.8. Frequency 1 is level 3 5 0, Pachco 0 to 4. 28, confirma o POB? 58, o POB. Autorizado, táxi a Juliette, Alfa, reporta esta Delta. Passando 2228. Juliette, Alfa, reporta esta Delta, 2228, confere? Afirma. O TAN 3398, confirmando a aeronave em portão 2, deu estimado há um minuto atrás que seria mais 5 minutos previsto. Pro pushback, quem no portão. Tá certo, obrigado, sempre, obrigado. O voo no 092 tá pronto. 098, aguardo o push. Vai dando, 092. Azul 4062. Prossiga. Livre a próxima esquerda, reporta na Índia, solo 00. Livre a esquerda, reporta na Índia. Serra Foxtrot Bravo, pronto no ponto de espera da 28. Serra Foxtrot Bravo, autorizado, né? Mantém os 28. A linha mantém o... a 28, o Serra Foxtrot Bravo. Desça para 4 mil pés, o ajuste no 013. Sierra Vivo 362, 4013. 0074, complete na linha Sexuation, minha torre, frequência 118, decimal 95. Taxia via Índia, Bate 1, Juliette, Alfa, Quebec para o Bate 3, cogindo. Alfa, Kilo para o Bate 3, posição prevista 2 Romeu, fica atento à sinalização no Bate 3. Índia, Pátio, Juliette, Alfa, Kilo, Bate 3, posição 2 Romeu. Sierra, Fox, Bravo, autorizado a decolar, pista 28, vento 230 graus, 049. Fox Bravo, autorizado decolagem 028. Fono 098, autorizado pushback e aporte no táxi. Autorizado, chama. Táxi 098. Bom, Xené 674, está passando o Sierra 1023, 64, está aproximado. Xené 674, continua a aproximação, informa a lista ali. Mantenha a aproximação, guardando a lista ali, Xené. Salvador, gol no 354. Bona 354, só um minuto, Krakowska. Agora não, só um minuto, chamado. Ok, salve. Praticamente pronto para a pushback, está aguardando a autorização. Bom, como tem suporte? Firme? Bom, como tem suporte? É, portão número 4, está aguardando a sua retirada do finger. Xené 6074, autorizado. Pouso pista 28, vento 220 graus, 059. Autorizando o pouso, Xené 674. Antes da delta 2228. 2228, autorizado, prossegui. Táxi Alfa, reporte ponte espera da Golf. Reporteira ponte espera da Golf, 2228. Sierra Fox Bravo, decolado 03, controle solador, no 9.8. 198, obrigado. Sim, Gona 228. Tem a possibilidade de a gente voar o Serra Vito 362. Autorizado, Serra Vito 362, Gona 228. Bem, muito obrigado, mano, Serra Vito 362, descendo para 120. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu Serra Foxtrot Bravo, passando 200. Papa Romeu Serra Foxtrot Bravo, contato radar, suba para nível de voo 410 via Saidarão. 410, saída Arão. É, corrigindo, passando agora 2.500 pés. Fecha. Depois já está entrando para 3, que sim, a gente vai puxar então aqui na Índia, deixa livre o pátio, 098. 3398, atenta a aeronave no push, autorizado ingresso, porta 02. Gente, o plano 3398, está desocupado, obrigado. É 6258, desça para 2500 pés, o ajuste no 013, autorizado, afinal ele é sexo e reportabilizado. 2500 vai reportar, 354, número 2, eu tô aguardo. Sete, aguardando. Bono 228, desça para nível de voo 050. Mantenha a posição. 118, Recife 2h30. 098. Confirma o ataque só com segurança, aeronave da TAM à sua direita aí? Afirmo, tranquilo. Autorizado, Tarek, ficou no 098 via PAT 3 Kilo Alfa, reporta uma espera do 28, pronto. PAT 3 Kilo e Alfa, apertarei na 28, pronto, 098. Minha Golf pronto, 2228. Passaria 2228, ali mantém, capçaria 28. Ali mantém 2228. Xené 6074, autorizado táxi via PAT 1 no PAT 3, posição 1 Romeu do PAT 3, fica a tensionalização no PAT. Ok, PAT 1, PAT 1, PAT 3, posição 1 Romeu do PAT 3, confirmando posição 1 Romeu do PAT 3, Xené 6074. Passaria 2228, confirmando após o decolagem, prossegue na saída left ou no off, ok? Autorizado, decolagem 28, vento 230 graus, 049. Afirmo, left ou no alfa, curva à esquerda na curva de left. Qual foi a frequência do controle? 198? Afirmo, correto. Frente, inicia a decolagem 2228. Gol 1354, autorizado, puxa, porta no táxi. Porta no táxi, 354. Patrulho Serra Monte Bravo, pode aprovar de Marta presente. Até Romeu, Serra Fox Bravo, aguarde coordenação com o Centro Recife. Ok, obrigado. Oceané 6258, complete na área Saxuation na torre, frequência 118, decimal 95. 1895, 6258, boa noite. 98, boa noite, bom serviço, 2228. Torre Salvador, boa noite, Oceané 6258, estabilizado. Oceané 6258, boa noite, tráfego obstinado, autorizado, pouso PIS 28, neto 230 graus, 069. Ano 228, prossiga. Acessou um pequeno desvio à nossa esquerda da rota. Sim, acessou o desvio autorizado, Serra Vitor 363, desça para 2500 pés, autorizado, assinaria essa cruz e responsabilizado. 7 mais desvio, Serra Vitor 363, desceu para 2500, autorizado, procedimento ele é essa cruz, puxou 228. Papa Romeu, Serra Fox Bravo, chame Recife, frequência 126, decimal 85. 126, 85, Serra Fox Fox Bravo. Para o táxi, gol 1354, 1753, a bordo 1250, alterna Salvador. 1354, apresentado táxi, via PAT 3kg, reporta na táxi 6kg, gol 1354. Via PAT 3kg, reporta na táxi 6kg, gol 1354. Sierra, Gol 098. Gol 098, autorizado a linha Mantec 28. Linha Mantec 28, 098. Nama 258, solo azul no 2, livre à esquerda, taxia Índia, pátio 1, pátio 3, a posição prevista no pátio 3, 3 Romeu, fugindo. Posição prevista 1 Romeu no pátio 3. Ok, livre à esquerda, Índia, pátio 1, pátio 3, 1 Romeu, Oxané, 6258. Autorizado a decolar pista 28, vento 2, 20 graus, 07 nós. Autorizado táxi Aquilo Alfa, ponte espera da Golf, cabeceira 28, a porta pronta. Sente, ingresso Aquilo Alfa, ponte espera na Golf, pista 28, porta pronta, ano 354. Mandou o gol no 228, a 3 milhas do Serra Vista 364, a bola. 228, tráfego obstado, autorizado, pouso 228, vento 220 graus, 07 nós. 7, autorizado, pouso, pista 28, voo 2228. Alô, boa noite, gol no 098. Gol no 098, contato radar, suba para nível de voo 370, saída Aron. 370 na Aron, gol 098, obrigado. Zulu 8, livre à esquerda na Índia. Charlie, Índia, remoto 1-2, Fat 1. Charlie, Índia, remoto 1-2, Fat 1. Controle passarelo 2228, possibilidade de coordenar direto o destino? Passarelo 2228, sim, aguarde a coordenação. Você escuta. Tá 28, pronto, gol 1354. 1354, autorizado a linha de colapso 28, vento 230 graus, 05 nós. Nível 1-0-9-8, submantenha nível de voo 330 e chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. Subindo por 330, chama Recife 2685, da segunda. A secundária 125.45. 255, obrigado. Passaredo 2228 autorizado, direto ao destino. Muito grato, direto ao destino 2228. Decolagem 2-1, controle saldo 1-9-8. 119-8, bom, me chamaram. Controle Salvador, gol 1-3-5-4. Gol 1-3-5-4, contato radar, subiu para nível de voo 230, saída Aron. 230, saída Aron, gol 1-3-5-4. Passaredo 2228, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. Vai chamar o centro Recife, 1260, 1288, boa noite. Bom serviço, Passaredo 2228. Certo.